Bom dia e um feliz sábado a todos. Deus abençoe imensamente a cada um de vocês. Vamos abrir a Bíblia em Marcos capítulo 11. Hoje nós vamos conversar sobre a corrupção e a redenção do ser humano. Bom, existem muitos eventos na vida de Jesus que são mundialmente famosos. A cruz é o maior deles, mas existem alguns outros muito famosos também. A ressurreição, o fato dele ter andado por sobre as águas e muitos outros milagres e maravilhas que Jesus realizou. Marcos capítulo 11, nos versos 1 a 11, descreve a entrada triunfal dele em Jerusalém, como que ele foi louvado, reconhecido, como aquele que estava vindo em nome do Senhor, o filho de Davi. E certamente as pessoas gritavam de louvor e júbilo: Hosana ao filho de Davi. A partir do verso 12, nós temos uma história interessante, que é a história da figueira sem fruto. Vamos ler o que diz a palavra de Deus. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. E, vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os discípulos ouviram isso. Verso 20 diz que no outro dia, passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Aqui nós temos uma imagem do mundo natural, uma árvore, uma figueira sem frutos. E Jesus viu ela de longe, e ela estava com folhas. A figueira, quando possuía folhas, ela indicava que tinha frutos. Essa é o ciclo natural da árvore, que chamamos por figueira, que dá o figo. Jesus olhou de longe, ela tinha folhas, e ele pressupôs: então deve haver frutos. Chegando ali, não havia frutos, aquilo ali era só a aparência. E ele amaldiçoou a figueira, e a figueira secou. É interessante que o Novo Testamento, ele contém muitas imagens, histórias, ilustrações e personagens tirados do Antigo Testamento. E existe um capítulo do Antigo Testamento que conta uma história semelhante a essa de Jesus. E é esse capítulo que nós vamos estudar nesta manhã. Miqueias, capítulo 7. O livro de Miqueias não é um livro muito comum de ser lido numa pregação. E por causa disso, eu tenho certeza que Deus vai mostrar coisas impressionantes e maravilhosas para vocês. Miqueias capítulo 7. Nós vamos ler praticamente todos os versos desse capítulo. Mas antes de começar a leitura, vamos pensar algumas coisinhas. Moisés havia profetizado a vinda de um profeta. E virá um profeta e vocês deverão fazer tudo o que ele vos disser. Moisés havia profetizado isso. E nós sabemos que isso se cumpre na pessoa de Jesus Cristo, que é o profeta por excelência, o maior profeta de todos. Aquele que é a fonte de todas as profecias, aquele que é o conteúdo de todas as profecias. Interessante que todos os profetas da Bíblia, eles têm características semelhantes a Jesus. Eles não são iguais. Ninguém é igual a Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Mas eles têm algumas características em comum. E Miqueias, ele era um profeta, e ele era o quê? Um pregador da palavra de Deus, da mesma forma como Jesus também pregava a palavra de Deus. E o que você espera como resultado da pregação da palavra de Deus? Eu prego a palavra de Deus e eu espero o seguinte: que as pessoas que ouvem a palavra de Deus sejam transformadas, abençoadas, esclarecidas, transformadas nos seus relacionamentos, para que se tornem pessoas que sejam profundas em amar uns aos outros, profundas em adorar a Deus, profundas em servir a Deus, aonde quer que Deus as enviar. Isso é o que se espera. Mas isso é o que acontece? Nem sempre. E aliás, dificilmente isso acontece. Miqueias capítulo 7, verso 1, diante dessa situação, o profeta diz assim: ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima. Não há cacho de uvas para chupar, nem figos temporãos que a minha alma deseja. Não há. Ai de mim! O profeta estava se sentindo como alguém que vai para um pomar depois do tempo da colheita. Ele não encontra uma fruta, ele não encontra um figo que a sua alma deseja. Essa é uma imagem muito semelhante à imagem que nós lemos do Evangelho, de Jesus indo até a figueira, desejando se alimentar e nada encontrando. E quem sabe alguns de vocês comecem a ver um paralelo com a realidade de hoje. Nós buscamos na igreja, nós buscamos na sociedade, nós buscamos na família, pessoas que nos amem, pessoas a quem amemos e no meio das quais possamos ser felizes, porque esse é o objetivo de todos nós. E me parece que nós vivemos num momento da história onde nós não temos encontrado na igreja esse lugar, na família esse lugar, muito menos na nossa sociedade, esse lugar de prazer, de amor, de fé, de vibração alegre, de companheirismo. E assim como o profeta, alguns de nós estão dizendo: ai de mim, o que está acontecendo? Nós não estamos entendendo o que está acontecendo. A partir do verso 2, o profeta vai destrinchar essa situação. E aqui existem duas coisas importantes de vocês entenderem. O profeta está falando do tempo dele, do que ele está enxergando na sociedade dele, na família dele, na vida dele. Mas isso também haveria de se cumprir na vida do povo de Deus durante a história. E essa mesma frustração que o profeta teve, também nós temos. Onde estão as frutas, os frutos que a nossa alma deseja? Onde está aquela igreja vibrante que adora a Deus com louvor sincero? Será que ela não existe? Onde está aquela igreja que sai para pregar o Evangelho com seu testemunho, seu exemplo, mas também com palavras, convidando pessoas, batendo de porta em porta, abrindo a palavra de Deus nos lares? Será que essa igreja existe ou não? Aparentemente ela não existe. Olha o verso 2. Pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramar sangue, e cada um caça a seu irmão com a rede. Verso 3. As suas mãos estão sobre o mal, e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno. O grande fala dos maus desejos da sua alma, e assim todos eles urdem a trama. Queridos, eu não sei se vocês têm costume de ler a Bíblia nesse tipo de texto. Muitos de nós buscam na Bíblia palavras de consolo, amor, paz. E quando a gente abre a Bíblia e lê algo assim, a gente fica relativamente com medo, relativamente assustado. Mas, acima disso, a gente fica impressionado com a descrição do mundo em que você vive no século XXI. Pereceu da terra aquele que é piedoso. Ellen White tem um texto que está rodando o mundo que diz assim, que a nossa maior necessidade é um reavivamento da verdadeira piedade. Porque da terra pereceu aqueles que são piedosos. Piedosos significa misericordiosos. As pessoas estão muito preocupadas em acusar os erros das outras e pouco empenhadas em demonstrar misericórdia. Quem sabe essa não é uma das razões da fraqueza espiritual da igreja. E quando eu digo igreja, não digo vocês, eu digo eu e vocês. É interessante que aqui nós temos muitas questões importantes. E o contexto aqui é bem social. E ele fala assim, que cada um espreita o irmão para derramar sangue. Nós temos aqui a imagem da violência que impera no nosso mundo. Nós temos que trancar as nossas casas, nós temos que trancar os nossos carros. Nós não podemos sair em qualquer lugar a qualquer hora do dia ou da noite. Porque em cada esquina, em cada bairro, em cada cidade, em cada país, estão aqueles que espreitam para derramar sangue. Aqueles que caçam os irmãos com a rede. A imagem da armadilha, da mentira, da trapaça, da corrupção, da desonestidade. E quem sabe não é exatamente isso que está fazendo o Congresso Nacional do país onde você vive. Interessante também que nesses versos que lemos, eles dizem: as suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. As mãos na Bíblia são um símbolo das obras. Quando a palavra de Deus diz que os adoradores da besta receberão uma marca na sua mão ou na fronte, ela está usando um símbolo. Os adoradores da besta vão imprimir nas suas obras e no seu caráter aquilo que é contra a lei de Deus. E Deuteronômio 15, verso 11, diz assim: abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado e para o pobre da terra. Nós deveríamos usar as nossas mãos, usar as nossas obras para ajudar as pessoas. E nós percebemos aqui um mundo de terrível egoísmo, de desconsideração por aqueles que sofrem. Será que é assim também na igreja? Muitas vezes é. E nós temos usado as nossas mãos para fazer o mal diligentemente, mas não o bem. Depois o profeta continua, né? O príncipe exige condenação. Nós vemos aqui a corrupção política. O juiz aceita suborno. E aqui nós vemos pessoas que prejudicam aqueles a quem deveriam ajudar. Qual é a função do legislativo, do juiz? É justamente defender a causa daqueles que estão sendo injustiçados. E no nosso mundo, os juízes negam a justiça àquele que merece, em troca de suborno. Essa é a realidade. Agora, a última parte do verso 3 diz algo muito importante. O grande, ou pelo menos aquele que é considerado grande no mundo, fala dos maus desejos da sua alma. Eu vejo aqui nesse verso uma aplicação muito interessante em relação à mídia, à propaganda que rodeia cada um de vocês na televisão, no rádio, na revista, no jornal ou nos grupos sociais entre amigos, escola e etc. Muitas pessoas se colocando diante de uma televisão, de uma internet, diante de você e dizendo assim: nossa, que legal, cara, bebi todas. Que legal. Nossa, cara, fumei um negócio lá que era mais forte do que eu já tinha fumado antes. Legal, hein? Muito bom. Aí você vê uma propaganda de cerveja. Mulheres bonitas, homens bonitos. Uma atmosfera de felicidade, alegria, festa. Muito desejável, não é? Vai no boteco ali na esquina. É aquele tipo de pessoa e festa que você está vendo ali? Amados, as pessoas grandes nesse mundo, elas estão aí publicando seus pecados. Olha só que coisa boa. Sexualidade pervertida, drogas, bebida, destruição. Mais interessante que o verso diz assim: e assim todos eles urdem a trama. Eles publicam o pecado e as pessoas seguem. Eles mostram lá, olha que prazer que é mentir, roubar, matar. E as pessoas seguem. É isso o que tem acontecido. Mas sabe, gente, que tratar o problema da sociedade não resolve o problema? O problema da sociedade é o problema deles, não é o meu. Eu sou um indivíduo. E olha só, Miqueias 7, verso 4. Agora ele vai sair desse ambiente social e ele vai entrar na vida pessoal. E ele vai mostrar por que que a sociedade está assim. Olha aí. O melhor deles é individual, é o melhor, é o indivíduo. O melhor deles é como um espinheiro. E o mais reto é pior do que uma sebe de espinhos. É chegado o dia anunciado pelas tuas sentinelas, o dia do teu castigo. Aí está a confusão deles. Esse verso é tão impressionante. Vocês lembram que no Gênesis, Deus cria o céu, a terra, o ser humano, e tudo era muito bom. A partir da queda, descrita no capítulo 3, entra o pecado no mundo. E ali a Bíblia diz que então a terra passou a produzir espinhos e abrolhos. É interessante que Jesus foi coroado com espinhos, aquilo que é o símbolo do pecado. Mas aqui o profeta está dizendo assim: a melhor pessoa que eu encontro no mundo, a melhor, é como um espinheiro. O mais reto, o que anda mais direitinho, é pior do que uma sebe de espinhos. O melhor ser humano está cheio de pecado. Não é pouco pecado. E eu estou falando do melhor, não estou falando do pior. Será que isso é uma descrição fantasiosa, errada, da realidade, do mundo, do ser humano? Eu espero que vocês não pensem assim. Olha o verso 5 e 6. Agora ele vai sair desse ambiente pessoal, somos maus pecadores, e agora ele vai para o ambiente familiar. Dentro da família, será que é diferente? Olha só o que ele diz. Não creiais no amigo, nem confiais no companheiro. Guarda a porta da tua boca, aquela que reclina sobre o teu peito. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, E os inimigos do homem são os da sua própria casa. Como eu gostaria de dizer que isso aqui é uma fantasia, irmãos. Como eu gostaria de dizer que Miqueias está equivocado, ele está errado. Mas eu não posso dizer isso. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele confirmou essa realidade tão pesada e tão difícil. E ele diz assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Mateus 10, verso 36. O fundamento da vida humana está corrompido. Pessoal, familiar, social. Não tem uma dimensão da vida humana que não esteja afetada pelo pecado. E a frustração é terrível. É horrível você se ver nessa situação. Muitas pessoas tentam fechar os olhos para essa realidade, para que elas vivam em paz. Não é tão assim, ainda temos coisas boas. E de certa forma, isso pode ser verdade. Claro que o ser humano tem qualidades boas que Deus lhe deu. Tá tudo bem. Só que mesmo assim, essas qualidades boas, elas não vêm de nós. Porque se nós fôssemos abandonados pelo Espírito de Deus e sua misericórdia, seríamos exatamente isso aqui para pior. Nós não seríamos nem o melhor deles, nós seríamos o pior deles. Mas nesse momento de frustração, muitas pessoas se revoltam contra Deus e contra a sua palavra. Essa é uma atitude normal. Por que que Deus, se ele existisse, deixaria essas coisas acontecer? E o profeta dá um exemplo diferente. 7 verso 7. Ele teria todas as desculpas plausíveis para dizer, olha, Deus não faz sentido. A palavra de Deus não faz sentido. Mas ele toma uma decisão diferente. Olha o que ele faz. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. O profeta diz assim, quando eu olho para mim, quando eu olho para a família, quando eu olho para a sociedade, eu não vejo esperança, eu não vejo paz, eu não vejo amor. Mas eu vou olhar para Deus. E ele dá uma característica, qualidade desse Deus. Ele é o Deus da salvação. Em meio a essa situação caótica, horrível, terrível, ele vê solução. Onde nós não vemos. Por quê? Porque a solução está no Deus que salva. E ele salva aquele que é pior do que uma sebe de espinhos. Ele salva aquele que está cheio de pecado. Ele salva aquele que se corrompeu na sua vida pessoal, familiar e social. E a partir do verso 8, ele vai descrever esse processo de salvação. E nós lemos assim no verso 8. Ó, inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se eu morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. O ser humano está destruído. Pessoal, familiar, social. E ainda tem um monte de anjo caído para zombar, para oprimir, para brigar. E ele diz assim, olha, meu inimigo ou minha inimiga, não adianta você ficar alegre, não. Eu caí, eu faço parte dessa humanidade corrompida e pecadora. Eu profeta, eu cristão, eu filho e filha de Deus. Eu também faço parte, não sou perfeito. Mas você não se alegre, não. Porque ainda que eu tenha caído e eu caí, eu vou me levantar. Eu posso morar nas trevas, eu posso estar morando nas trevas, mas o Senhor não deixou de ser a minha luz. Essa deve ser sempre a compreensão da igreja. Nunca se justificar, eu estou bem, estou rica, estou indo para o caminho certo. Talvez essa não seja a verdade. Mas ainda que você morar nas trevas, lembra que o Senhor é a luz. Verso 9. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra Ele. Até que ele julgue a minha causa e execute o meu direito. Ele me tirará para a luz e eu verei a sua justiça. O estudo da justiça de Deus é um estudo maravilhoso. E eu vou conduzir vocês a três versos do próprio livro de Miqueias. Capítulo 3, verso 9. O estudo da justiça é um estudo amplo. Nós vamos tratar um pedacinho dele apenas. Ouvi agora isto, vós, cabeças de Jacó. E vós, chefes da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo o que é direito. Inclusive os líderes do povo de Deus são acusados desse tipo de atitude. Abominam o juízo, a justiça, e torcem tudo o que é reto. Alguém imagina o quanto é pesado essa situação? Agora olha 3, verso 8. O profeta fala assim, eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor cheio de juízo ou justiça e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Então, primeiro de tudo, justiça é o que nos falta. E justiça é o que prega a palavra de Deus. E para que isso fique bem claro, capítulo 6, verso 8, que aliás é possivelmente o verso mais famoso do livro de Miqueias. Ele te declarou, ó homem, o que é bom. O que é que o Senhor pede de ti? Que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Justiça é o que nos falta. Justiça é o que a palavra de Deus prega e é o que Deus quer ver na nossa vida. Como chegar lá? O verso 9 que nós lemos do capítulo 7, podemos voltar lá? Ele diz assim, olha, eu vou sofrer a ira do Senhor porque eu pequei contra Ele. Isso é justo. Mas a justiça de Deus, ela tem uma outra dimensão além dessa. O próprio verso 9 ele diz, mas Deus vai me tirar para a luz e eu verei a sua justiça. Deus é justo em castigar o ser humano pelos seus pecados. Sim, mas Deus também é justo em redimir o ser humano dos seus pecados. Essa é a verdade. Se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, abre a Bíblia em Romanos capítulo 3. Nós vamos ler dos versos 23 a 26. Olha só o que diz a palavra de Deus. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. A palavra de Deus não nega a condição humana descrita em Miqueias 7. Pervertidos, pecadores, o melhor deles é igual um espinheiro. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. A Bíblia não passa panos quentes nessa condição e situação. Mas, a partir do verso 24, ele começa a dizer, olha, mas nós somos justificados gratuitamente. Mas deixa eu te dizer uma coisa, é de graça para você, porque para ele não foi de graça. Mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação pelos nossos pecados. O preço da nossa justificação é o preço do sangue, daquele que é inocente, nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Nós vamos voltar a Miqueias 7. Nós vamos ler agora o verso 10. A minha inimiga verá isso, e a ela cobrirá a vergonha. Ela que me diz, onde está o Senhor? Os meus olhos a contemplarão agora, e será pisada aos pés como a lama das ruas. As pessoas nos perguntam, cadê o teu Deus, o Deus da tua igreja? Outras igrejas aí estão cheias, mais dinheiro, mais pessoas, mais canais de televisão, como se isso significasse alguma coisa, né? A não ser a unção de Satanás, para que eles preguem a mentira. Mas o fato é que esse clamor existe. Onde é que está Deus, o teu Deus, para ajudar você e a tua igreja? E a resposta, o profeta diz, os meus olhos contemplarão esses que nos julgam condenados, porque eu vou responder onde está Deus. Deus está contigo, cada um de vocês, Deus está conosco. Essa é a resposta. E o verso 11, ele diz assim, no dia da reedificação dos teus muros, nesse dia serão os teus limites removidos para mais longe. Aqui é uma promessa interessante de mudança, de reforma, de transformação. Primeiro, reedificação dos muros. Uma cidade, antes dela se expandir economicamente, ela tem que estar com a sua infraestrutura bem estabelecida. Porque senão ela não consegue competir, ela não consegue crescer em qualidade de vida. E o fato é que, como igreja, antes de avançar, nós temos que ser reedificados. É uma reforma interna, é um reavivamento interno, para que então esses limites possam ser removidos para mais longe. Para que outras pessoas possam ouvir falar da palavra de Deus, como ela é em Jesus Cristo, como é a verdade, venham para a igreja e realmente encontrem aqui perdão, paz e verdade. Do que adianta trazermos pessoas para aqui dentro para continuar com essa estrutura de Miqueias 7 nos versos anteriores, de mentira, de corrupção, de vaidade, de fofoca, de malícia? Do que adianta? De nada. Só para escandalizar e afastar as pessoas. Então, primeiro é reedificar os nossos próprios muros. Onde é que está caído? Onde é que está estragado? Onde é que está ruim? E nós não temos que ter medo de botar o dedo na ferida. E então nós vamos poder expandir os nossos limites para mais longe. Verso 13. Todavia, a terra será posta em desolação por causa dos moradores, por causa do fruto das suas obras. As promessas de Deus, do perdão, da salvação, da expansão, não vão evitar a destruição daqueles que não se arrependerem, tanto dentro da igreja quanto fora. E talvez essa é uma das principais razões pelas quais Deus permite essa situação tão terrível que a gente leu aqui nesse livro. Essa corrupção pessoal, familiar e social. É para que a gente entenda o que é o pecado, para que haja arrependimento. E onde houver arrependimento, haverá perdão e salvação. Verso 15. E eu lhe mostrarei maravilhas, como nos dias da tua saída da terra do Egito. Deus diz assim, olha, eu vou destruir, os moradores da terra serão destruídos. Essa é a promessa da destruição escatológica, que significa o quê? A destruição que vai acontecer no fim. E muitas pessoas têm medo desse fim. Muitos adventistas do sétimo dia têm pavor desse fim. Porque eles sabem que a coisa vai ser séria, pesada, ruim, horrível, perseguição, decreto de morte por aqueles que quiserem continuar fiéis a Deus e aos seus mandamentos. Ninguém quer, ninguém vislumbra isso com prazer. Temos medo. E Deus fala assim, entenda uma coisa, meu filho e minha filha. No dia que isso tiver para acontecer, eu vou fazer por você, na tua frente, coisas semelhantes ao que eu fiz na terra do Egito. Estuda a história do Êxodo. O povo fugindo, não levaram nem comida para comer. Quantos dias eles passaram fome? Nenhum. Chegaram num deserto onde não tem água. Bate na rocha, Moisés. E da rocha brotou água. Um dia saíram, chegaram diante de um mar. Não tinha o que fazer. Exército de faraó atrás. Montanhas enormes para o lado, montanhas enormes para o outro. Não tem saída. E Deus diz, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Bota o teu pé na água. E o mar se abriu. Um mero sopro do Senhor. Dividiu as águas. E a Bíblia diz que Israel passou a pé enxuto. Não molharam nem os pés. E duas muralhas de água ao redor. Deus fará maravilhas no meio de vocês. Não tenham medo do fim. Tenham medo do agora. De serem como essas pessoas aqui de Miqueias, corrompidas, que não amam a Deus. Não é pensar no futuro, é pensar no agora. Versos 18 a 20 para terminar. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não reterá a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades, lançará todos os nossos pecados na profundeza do mar. Mostrará a Jacó a fidelidade, a Abraão a misericórdia, as quais juraste a nossos pais desde os dias antigos. Se a gente pudesse passar mais tempo estudando esses versos aqui, tem muita coisa interessante. Vou falar poucas coisas. Nesses três versos, existem as três principais palavras para descrever a rebelião e o pecado do homem. No verso 18 fala de iniquidade. Em hebraico é ayom. Fala de transgressão, rebelião. Em hebraico, pechá. E no verso 19 fala dos pecados. No hebraico, hatá. As três principais palavras do Velho Testamento para pecado, rebelião, coisa errada, coisa podre, coisa estragada. Mas é interessante que nesses versos existe a descrição das três principais características do amor de Deus. Versos 18 e 20 repetem a expressão misericórdia. No hebraico, hesed. Verso 19, ele fala de compaixão. No hebraico, raham. E no verso 20, ele fala de fidelidade, emet. Pode ser traduzido também como verdade. A resposta ao pecado da igreja, da pessoa, da família, da sociedade, não é o moralismo. Eu avisei que vocês iam se dar mal. Agora vocês vão sofrer na minha mão. Não é assim que Deus responde o pecado. Deus responde ao pecado com redenção, misericórdia, perdão, verdade, fidelidade. Porque foi exatamente isso que ele jurou desde os dias antigos. Somos corruptos, irmãos. Não dá para fechar os olhos. Estragados e corrompidos pelo pecado. Mas nós temos um Redentor que já pagou o preço desses pecados. Se você reconhece a sua corrupção e deseja a redenção de Deus, perdão e transformação, nós vamos orar a Deus. Senhor Deus maravilhoso e bendito Pai, em nome de Jesus Cristo, nós agradecemos imensamente, porque o Senhor lançará os nossos pecados na mais profundeza do mar, Pai. Nós precisamos ser afastados dos nossos pecados, Pai, porque realmente eles são muitos e muito pesados, Pai. Nós às vezes erramos no que falamos, pensamos, fazemos, somos. Somos negligentes em relação ao bem e diligentes em relação ao mal. E nós temos essa natureza ruim, mas nós não queremos nos justificar. Queremos aceitar a nossa corrupção. Para diante disso, te pedir perdão, Deus, por favor. Amém. Senhor, nos perdoe tudo, Pai, que temos falhado. Mas não nos permita continuar escravos, Pai, dos pecados que nos fazem mal. Que o Senhor nos transforme, nos abençoe, nos cure. E assim que o Senhor coloque no lugar do pecado, teu amor e a tua graça. Amém. Senhor Deus, todos juntos possamos receber o seu perdão e a sua paz nesta manhã. E que possamos viver ao teu lado, desde agora e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Feliz sábado a todos. De noite a gente se vê, se Deus quiser.